Chile 6225, solo 2006, libera direita, Alfa, Juliette, portão 4, na tela escuta. Direita, Alfa, Juliette, gate 4, na sua escuta, Chile 6225. É 3171, chame o centro Recife, frequência 128.35, até 125.1. 2135.251, boa. Passarei do Salvador, bom dia, passarei do 2221. Passarei do 2221, pronto pra copa? Pra copa. Salvador, Barreiras, nível de voo 160, via o Espatrilha até lá, após, conforme. Colagem da 10, primeira curva à esquerda, no perfil da Momo, após Momo, voa direto o ATAP, 5566, transponder, controle 208. Autorizado Barreiras, nível 160, via rota do plano 242, lá, tá decolando da 10, primeira curva esquerda, segue a Momo. Ah, o transponder eu não peguei e eu acredito que o controle não 20 desse mal 8. 5566. 5566. Chame pronto no 43. Chame pronto no 43. para o táxi, eu passarei do 2221. Com... Perdão, para o pushback acionamento, passarei 2221. Bate 2 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame o táxi. O Oxalé 6075 está autorizado no 5 chave táxi. Salvador Azul 5126, informação hotel. 5126, Salvador Confins, está pronto para a costa? Confins, nível de voo 360, via Pesuru 21. Colagem na pistola 0, curva direita, no perfil da água 1, transição elétrica. Pois elétrica, voa seus óbvios para interceptar a aerovia. 5567, transponde, controle 120, decimal 80. Correto, 5126, chame pronto pro puxo. Para o táxi, eu passarei do 2221 com 3 quadros a bordo, autonomia de 5 horas e meia, Alterna Goiânia. Táxi autorizado, pátio 1 e Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, passarei. Fique atento somente ao Avianca que está finalizando o puxo no circo. Ciente do Avianca. passageiro, o passageiro segue como o número 2? Negativo, número 1. Muito obrigada. Pushback acionamento portão 8, azul 5.2. Portão 2.008 ponto de espera pronto, passarei do 2221. 2221, autorizada a linha decolar, pistão no zero, vento 040 graus, 29. Autorizada a linha decolar, passarei do 2221. Para o Zang, FN605, filme 1221, autonomia 4 horas e meia, Galeão. Catione, Índia, ponto de espera, 895, corrigindo. Ponto de espera, chame novamente ponto 1075. Aliás, Matheus, estou no zero, minha zero, sete, cinco. Aliás, Matheus, 1 a 0, está minha zero, sete, cinco. Passarela 2221, as 49, 1208, boa viagem. 208, passarela 2221, boa. Sarte azul 4, Lupa azul 126, POB 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 2-1, bom dia, contato radar, secretário nível de voo 160 sem restrição, após 2.000 pés autorizado, direto Momo. 160, após direto Momo, passarei do 2-2-2-1. Xereia 6075. decolagem autorizada pista 0.050 graus, 3 nós. Obrigado, viu? 3221, só para barreiras. Para barreiras? 300 seria ideal para o bastaredo 2231. Direto destino, bastaredo 2221. Direto destino, muito obrigado, 2221. Ao 54, controle em 120, decimal 80. 208, azul 512. Controle Salvador, bom dia. Tá 3507 na série, ciente da informação, Índia. 3507, distância de chegada ponte para 4010, que negar no 015. Ponte 1-0-3, tá 3-5-1-0. Olha, Salvador Azul, 1-2-5, como é que fez? Informações. Azul 5-1-2-6, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 360 via saída Arboruno. Salvador 360 via Arboruno, Azul 3517, desça para 4000 pés, que negar 1015. Para 4000, 1015, tá 3517. Passaredo 2226, vai necessitando só um desvio direito da rota, mantendo a rua 330. E quantas milhas 221? 20 milhas só. 1075, Risco Base. Direto pro Barra, Gerner 6075, obrigado. Bruce Federal 99772, informação Índia. Federal 9972, vista para 5 mil pés, QNH 1015, vou direto ao TAP. Desce para 5.015, pode ser para o TAP? Vou TAP 9972, da Federal. Controle azul 52, bem aqui de sua esquerda da rota, pro 25, aproximadamente 15 milhas a princípio. Azul 526, pode vir ou elefa? Pode vir Zelefa, azul 526. Azul 526, forma o tráfego 11 horas, 57 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 200, descida para 5 mil pés. Assista o tráfego, Azul. Federal 9972, forma o tráfego 2 horas, 50 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo 070, subida para 360. Gente. Xanemia 075, Xanemia Centro, Recife, frequência 28 decimal 35, alternando 25 decimal 1. Xanemia Centro, Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, hoje na 6075. Obrigado, bom dia. Presente, azul 52. Seja azul 52.000, cruzar nível de voo no 30, está autorizado para direto do TOSOP. Passar no 30, TOSOP, azul 52. Federal 9972, busca para 2010, autorizado o final do procedimento LS Extreme, reporte estabilizado no localizador. 2000, chão estabilizado. Passaredo 2221, não terminou os desvios, estamos agora direto com a proa de barreira. Frente passarelo 2221. Passarelo 2221, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288-260, passarelo 2221. Azul 5126, chame o centro Recife, frequência 28.35, alterna 125.1. Recife 28.35.1, azul 5126. controle 3597. Yes. Cidade de Varzona, dá presente? Negativo, não tenho chegada. Positivo, um pouco mais à frente vai ficar desvio na posição pelo, tem uma formação pesada aproximada. Vamos precisar curvar a esquerda, mais próximo a pelo. 3597, livre de juiz, desça para 2010, autorizado final do procedimento Electric Sway, está estabilizado no localizador. Reportanal 3597. Chegada 6225, Bar de Copa, Barra Moruno, para Brasília, 380. Obrigado, Moruno, aguardando, obrigado. Federal 9972, chame o turno, no 8, sistema 95. Federal 9772, está no custo localizador. 9972, o ajuste no 0 no 5, reporte visual com a pista 1 no 0. A pista aparentemente molhada só a partir da segunda metade. General já está ajustando. Autorizado, pista no zero, vento 3 no 0 graus, 3 nós. Vivo e pouso. Circulante está em condições de manobra no 60 para o localizador. Afirmando no 60 da presença, 3597. Excelente, reporte estabilizado. Passará, está com referência, autoriza 1800? Autorizado. Grato. Estabilizado da 3597. 3597, chame torre, 118, decimal 95. 1895, bom dia. Será 9972, solo 11, libera direita, alfa quilo, parte 3, mantendo me escuta. Alfa quilo, parte 3, na sua. Oi, bom dia. 3597 nação, uma milha de cena vai estar travada. 3517, continue na aproximação, ajuste no 014, no 5. Ponte visual com campo. Lozano, sinta visual com campo, 35 no 7 no tá. Pouso autorizado, pista no zero, vento 3 no 0 graus, 4 nós. Tem livre, pouso 6 no 0 com 4, 35, 1 no 7 no. Salvadores, primeiro 6225. Prossiga. Ainda fica nossa pauta? Mais 30 segundos. Seguia. Siga. Brasília 380 autorizado, via Pesolo 17. Colagem da pista 10, primeira curva direita, perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5012 o transponder e o controle em 120 e sinal 80. Via autorizado, Brasília 380, via Pesolo 17, decolada 10, primeira curva direita, Arbor 1, eleva, transponder 5012, controle 1208, hoje é 6285. Posição 04. Chame pronto. Camarada, que fosse pegar. Tá 3507, Solo 05. Taxi via Alfa, Juliette, para o portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, tá 3507. 4201 no ponto 64. Afirma, tá pronto? Campinas, 320 autorizado via Operzolou no zero até por base, pós Operzolou no meio e segue conforme. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, na Sambo 1 no Leda, Mótima. 50 no 3 o transponder, controle em 120 decimal 80. Porto S, unimente de pressão, estrutura de Blomed, para chegada Blomed 1, reporte para descida, que é negar no 095. Blomed, para Blomed 1, chamará na descida, 4-9-4. Azul 4958, está 4-2 milhas para Blomed, contato radar. 4-9-4. Controle, Salvador, muito bom dia, 2775, centro da Índia, Montaigne, 170. Elza 275, aciona identificação, voo pro de TAP, chegada bom mais de 1, no Senegal no 015. Voando e TAP, o 2775, bom dia. Tenha 2 no 1, correto, chega pronto na 2. Tá pronto pro push? Condições coordenar com a equipe de solo simultâneo com a zona 1. Estão coordenando para puxar simultâneo com a zona 1. Se eu inicio primeiro, puxa um pouco mais a retaguarda. E após o azul inicia. Pará, 4201, copiou a informação pro Oxa, né? Negativo. Tá autorizado o pushback simultâneo com a aviança na 4. É, coordena a equipe de solo, inicia primeiro, vai puxar um pouco mais a retaguarda, você inicia normalmente, através do 4. Azul 4958, veterano fazer sequenciamento, com esquerda para 040, limite ao Luca, liga bom. Centro esquerda 040, limite localizador, 4958. Galeão 360, autorizado via Pedro 44 até Porto Seguro. Pós EUP November 857, daí conforme. Decolagem da pista no zero, curva direita, na Sanvo 1, no Leda, Dóquimo. 5-0, 2-4, o transponder e o controle 1-2-0, decimal 8-0. Galeão 360 autorizado, upper Zulu 44, Porto Seguro, upper November 857, conforme a rota. Decolando a 10, curva direita, Sambo 1, Leda, Tóquio. 5-0-2-4, upper transponder, 208, controle, 963. Correto, pronto, na 3. Chamaio. 095. E chama descida 4000, com 015, 2775. As 275, informa o tráfego 9 horas e 6 milhas de nordeste, mantendo o nível de voo 50, afastando o 72 da companhia. A gente tem o mesmo ticket, 2775. Azul 2775, operação para final ILS, olha para o 045. Voando magnética 045, 2775. Azul 4950, enquanto você já iniciou a descida? Afirmou, 0458. 4958, desce e mantém o nível de voo 050, que nega no 015. 150, 015, azul, 4958. Para o táxi, 9, 4 horas e 20, alternas com 5. direita Índia, ponto de espera, chame novamente pronto, 4201. Direita Índia, chamará novamente próximo 4201. Bate 1 no Índia, ponto de espera, chame novamente pronto, 6225. Número 4950, número 2, mantenha 2 animais na descida. 7, vai manter 220, 4950. Autorizado a linha de decolagem, pistão no zero, vento 300 graus, 4 nós. Autorizado a linha de decolagem, no zero, azul 4201. Então, em Salvador, gol 1963, está no gate 3, pushback acionamento. Você pede para 2509, número 3, na aproximação. Azul Avianca Libra, chama táxi, gol 963. A Azul 2775 tem condições de manter a velocidade até o localizador? Afirmo, nós estamos na velocidade presente, 8 já indicada, o 2775. Confirma? Estamos mantendo a indicada de 180, o senhor necessita dessa velocidade até o externo? Tem condições de manter o 2409 até o localizador? Ah, negativo, não há como 240 até o externo. Então, até o localizador, tem condições de manter essa velocidade até em mais 30 milhas? Afirmo, em mais 30 milhas, sim. Tá, então mantenha 2409 em 30 milhas na patroa. Certo, mantendo presente speed até mais 30 milhas, o 2775. Thank you.